Será que cabe eu nessa mala aí também? Se eu não posso ter, eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você voltar. Meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. E eu não tô bem. Será que não cabe eu nessa mala aí também? Vai ficar imaginando, não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você voltar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Será que não cabe eu nessa mala aí também? E eu não tô bem. Será que não cabe eu nessa mala aí também? E eu não tô bem. Será que não cabe eu nessa mala aí também?